Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Hoje nós vamos falar da escala de Ré menor e vamos utilizar o sistema numérico para encontrar as notas no braço do violão. Caso a pessoa não saiba como trabalhar as notas no braço do violão, temos um link antes ou depois desse podcast onde você pode clicar e ir numa página que está tudo especificado, né? Como você trabalhar os números, encontrar as notas no braço do instrumento. Aí depois você volta aqui e dá seguimento. Caso você já saiba, então é só continuar, tá bom? Então veja bem, por que a gente está usando os números, né, para quem está iniciando? Porque facilita bastante a localização das notas no braço do instrumento, no caso aqui o violão. E também a gente vai utilizar a escala de Ré menor para fazer improvisação. Então, nessa improvisação, a pessoa deve misturar as notas, né? E por que que eu não estou falando ainda de termos técnicos, né? Quinta maior, quinta justa, quinta aumentada, terça maior, terça menor, né? Sobre os intervalos. Porque aí entra na área da teoria e aqui é na prática. Então, você trabalhando, misturando as notas, com o tempo, você vai entendendo como funcionam os intervalos na construção da escala e também na improvisação musical. Então, a gente tocou aqui a escala de Ré menor, onde eu comecei com 40, depois 42 e dei seguimento, né? Agora é o seguinte, o que que acontece? Eu escrevi logo a seguir, na escala, abaixo, um exercício de improvisação. E aí o que acontece? Você vai criar outras combinações, né, para você também fazer improvisação musical aí no seu dia a dia. Porque a improvisação é uma das melhores maneiras para o desenvolvimento musical. Porque você está o tempo todo procurando notas, né? E melodias e frases no braço do instrumento. Então isso facilita para educar o ouvido musicalmente. E quando você for tirar uma música de ouvido, vai ficar muito mais tranquilo. Ok, pessoal? Eu vou fazer uma pequena improvisação aqui, uma ideia de improvisação, né? E depois você segue o raciocínio, tá bom? Então vamos lá. Eu posso começar em qualquer nota. Eu vou começar aqui no 22. Então, essa foi apenas uma ideia, né? Para depois você ir lapidando. Não quer dizer que você vai tocar isso que eu toquei agora. Você pode misturar e criar as suas próprias improvisações, né? Como eu já disse antes, e depois ir aplicando e trabalhando no seu dia a dia. E logo, logo você irá observar os ótimos resultados. Também lá no meu canal no YouTube, onde você pode digitar na busca Professor José Conceição, vai aparecer a minha foto, você clica, vai lá no meu canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva lá para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Se você desejar, é claro. E aqui no blog estamos sempre postando material didático para que as pessoas consigam aprender a tocar violão no conforto da sua casa aí pela internet. E também lá no canal do YouTube, ok? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.